Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Muito bem, programa Expresso aqui na sua pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas. O bate-papo com o Felipe Nardi Laudati começa daqui a pouquinho, mas antes de conversar com o Felipe, eu vou conversar aqui por telefone com a Vanessa Milano, ela que é engenheira ambiental. Vanessa, você está em São Caetano do Sul, é isso mesmo, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. Estou em São Caetano do Sul. Prazer estar falando com você, viu, Vanessa? Prazer. Ô, Vanessa, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, até para a gente entender, para a população entender, eu espero que você explique com palavras bem fáceis, tá bom, Vanessa? Sim. Ó, o que é um aterro sanitário, Vanessa? E até já emendando já de uma vez, para que você possa usar todos os argumentos aí. E qual que é a diferença de um aterro sanitário para um lixão comum? Bom, um lixão comum nada mais é do que você coletar o lixo e simplesmente dispor em cima do solo. O aterro sanitário já é uma disposição muito bem mais elaborada, mantendo o controle ambiental. Ou seja, o aterro sanitário, como diz o próprio nome, o lixo, o resíduo, né? Ele é aterrado, é colocado solo sobre ele, e ele tem um processo todo de... ele tem uma manta de PVC para não ter... o chorume não infiltrar no solo, né? O chorume é aquele que... que é um chorume? O chorume é o líquido que o lixo produz. Certo. O lixo, ele, na sua decomposição, quando vai passando o tempo, ele produz um líquido, que esse líquido é contaminante, e ele vai pro solo. Esse líquido atingindo o solo pode atingir o lençol freático, que é água subterrânea, e atingir a população no abastecimento de água, né? Então, o aterro sanitário, ele vai ter uma proteção, uma manta de PVC antes da disposição do lixo. Então o resíduo, ele é disposto em cima dessa manta. Então esse chorume, esse líquido, ele vai ser coletado e vai ser tratado, e depois desse tratamento aí ele pode ser jogado na rede de esgoto ou até mesmo em rios de classes que podem receber esse tipo de resíduo tratado. O aterro sanitário, ele também vai ter a coleta de gases, porque quando o lixo está em decomposição, ele gera gases, né? Que é o famoso gás metano. Esse gás, ele é poluente também. E se ele estiver no solo, ele pode causar até casos de explosão, de saturamento do solo, desse gás, né? Então, ele tem a coleta desses gases também. E tem até casos de em cidades que esse gás está sendo tá servindo para geração de energia. Então, o aterro sanitário é uma alternativa ambientalmente correta e adequada. Vanessa, né? Então o aterro sanitário, ele é a melhor opção para se destinar o nosso lixo? Sim, ele é a melhor opção. É a melhor opção. Tanto porque é previsto em lei federal, que é a famosa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê a substituição de todos os lixões por aterro sanitário. A intenção da Política Nacional de Resíduos Sólidos é ser implantado aterro sanitário para a destinação de todos os resíduos do Brasil. Tá, ok. Para a gente ter um aterro sanitário de sucesso, um aterro sanitário realmente nota 10, a gente precisa de ter aqui na cidade de Guaranésia uma coleta seletiva de lixo ou não? Sim, a melhor forma é ter uma coleta seletiva de lixo. Também que a Política Nacional de Resíduos Sólidos pede isso em um plano de gestão, né? Que a gente chama de plano de gestão de resíduos, plano de gestão integrado. Então, a prefeitura vai ter que ter um plano para ter a coleta seletiva na cidade. O lixo é coletado, é realizada uma triagem, que é uma separação, né? Os lixos que podem ser reciclados vão para um lado, e o resíduo, né, que é o rejeito, que a gente chama, que é mais material orgânico, que é comida, resíduo que realmente não pode ser tratado, vai para aterro. Assim, o material reciclável vai ter um valor agregado, porque ele vai ser reciclado, pode virar outros materiais. muitas empresas até compram esse material. E o rejeito que for pro lixão vai ser em menor quantidade e vai aumentar a vida útil do aterro sanitário, né? Porque o aterro sanitário, ele tem vida útil de aproximadamente uns 20 anos, depende do tamanho do aterro. E você colocando apenas rejeito, material que não, realmente não dá para ser reciclado, ele vai aumentar a vida útil e a decomposição vai ser muito mais rápida. Tá, na sua opinião, Vanessa, o que é que a nossa população deve cobrar numa provável audiência pública que acontecerá aqui no nosso município? Vai acontecer essa audiência pública, né, Felipe? Só não tem uma data ainda marcada, né? Sim, nós fizemos o requerimento junto à SUPRAM, que é o órgão ambiental do estado que licencia este tipo de empreendimento em todo o estado, nos municípios também. Eles têm um prazo de 45 dias legais, de acordo com a deliberação, para agendar. Passaram-se já de 30 dias, a gente vem cobrando para que isso seja, que a audiência seja marcada o mais rápido possível, para que também se dê publicidade para a população participar e entender melhor. Tá, então, marcada essa audiência pública, Vanessa, o que que a nossa população deve cobrar? O que que a população deve ficar atenta nessa audiência? Então, a população tem que ficar atenta para que a prefeitura tenha esse plano de gestão antes de contratar uma empresa privada para fazer esse serviço de destinação de resíduo. Por quê? Porque assim a prefeitura vai ter controle sobre essa empresa, entendeu? O resíduo vai ser, digamos, entre aspas, propriedade da cidade. Porque caso a atitude privada, né? A empresa venha antes de uma atitude, de uma definição da prefeitura, eles podem acabar tendo poder sobre isso e podem acabar cobrando o preço que eles quiserem para a destinação do resíduo. Então é importante o povo e a prefeitura ficar atenta para que a própria prefeitura tenha realmente um plano de gestão de resíduos antes de poder fazer, chamar essa empresa do aterro sanitário. O aterro sanitário vai fazer parte do plano de gestão, entendeu? E não o plano de gestão fazer parte do aterro sanitário. Então é importante isso para que a cidade não fique dependente de uma empresa privada. Conversa de Facebook, Vanessa, eu ouço muito, vejo muito, leio muito, e o pessoal fala, principalmente no Facebook, a gente vai sentir o cheiro desse lixo aqui na nossa cidade. Isso é possível ou não? Bom, para uma empresa implantar um aterro sanitário, ela tem que seguir regras, senão ela não recebe o licenciamento. Para ela receber o licenciamento, tem uma legislação por trás disso, federal, que é a Resolução CONAMA 404 de 2008. Nela, existem diversas regras para a implantação de um aterro sanitário, inclusive, dentre delas, tá a distância mínima de uma cidade, da população. E essa distância, ela não permite que a cidade sinta o odor do lixo quando gerado, né? Porque um aterro sanitário bem controlado, com uma gestão muito boa, é difícil emitir odor. Mas caso venha a emitir algum odor, a cidade não sentirá e nem pode sentir devido ao que define nessa legislação, a resolução CONAMA. Tá joia, Vanessa. Olha, muito obrigado pela sua participação, por ter reservado esse tempo aí no seu dia para falar com a gente aqui de Guaranésia, aqui da Pássaro da Ilha, viu? Obrigado mesmo, Vanessa. Eu que agradeço. Grande abraço. Abraço. Tá aí, falei com a Vanessa Milano, ela que é engenheira ambiental. Lá de São Caetano do Sul, tem parentes, tem familiares aqui em Guaranésia, mas se dispôs a dar essa explicação para a gente não ter aquela conversa assim, tá de um lado, tá de outro, é lado político, não é lado político. Então a gente chamou uma pessoa realmente independente para tratar desse assunto, e eu convidei também o Felipe Nardi Laudade. Por que eu convidei o vereador Felipe Nardi Laudade? Um vereador que é amado e odiado ao mesmo tempo. Convidei o Felipe porque o trabalho de conclusão de curso do Felipe é justamente sobre esse assunto, né, Felipe? Bom dia. Foi, Antônio Cláudio. Bom dia, primeiramente, a todos os amigos, ouvintes da Pasta da Ilha, em especial o programa Expresso. Realmente, quando eu me formei, me tornei bacharel em Direito, eu tive a oportunidade e também a curiosidade de estudar dois temas. O primeiro, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Federal 12.305, e o segundo, o Plano Municipal de Saneamento Básico, que também é exigido pela Lei Federal 11.445. E procurei estudá-los, trazendo como perspectiva o estudo do município de Guaranésia. Por quê? Porque nós tivemos aqui, na gestão, assim podemos dizer, 2005, 2008, um consórcio intermunicipal de resíduos, né? O termo ambientalmente correto é resíduo e não lixo, onde, salvo engano, 7 ou 8 cidades se consorciaram com o intuito de, aqui em Guaranésia, implantar um aterro sanitário para disposição final ambientalmente adequada do lixo. Só que à época, vamos dizer assim, por não cumprimento do que estava contratado, a empresa não cumpriu com o que estava contratado para com os municípios, esse aterro não teve êxito, né? Então nós tivemos uma experiência extremamente frustrante para o município, onde herdamos um passivo ambiental ao receber lixo durante um certo tempo de diversos municípios da região, porque faltou um controle, uma fiscalização, um esclarecimento técnico, sem trazer a questão política, como o seu programa pretende fazer com o assunto que agora volta à tona. E eu achei interessante, por ser um cidadão guaranesiano, por me preocupar com o meio ambiente, por estar ocupando o cargo de vereador, eu achei que era uma questão não só em termos de estudo, mas uma questão técnica que eu poderia aprender um pouco mais e continuo aprendendo a cada dia. Sim. Porque as leis estão aí a todo momento se alterando. Achei oportuno mexer com isso e fiz um trabalho bacana. Ô Felipe, hoje, se a gente, nesse momento, se a gente for lá no lixão de Guaranésia, o que a gente vai encontrar lá? A gente vai encontrar um lixão, a gente vai encontrar um aterro sanitário tal, com uma tentativa de ser controlado, o que a gente encontra? A ideia é que a prefeitura... É aterro controlado, né? Lixão, então, aterro controlado e aterro sanitário. Isso, né? A ideia que a prefeitura tenta, vamos dizer assim, passar e justificar ao longo destes anos ao Ministério Público, e justiça seja feita, que o Ministério Público é muito atuante nessa área ambiental, em cobrar dos prefeitos providências, é que o município se encontra com um aterro controlado. Que é o meio termo, entre os dois, entre o lixão e o aterro sanitário. É uma transição, né? Famoso jeitinho brasileiro. O que eu discordo um pouco. O que nós não temos no lixão hoje, já há algum tempo, são pneumáticos inservíveis, né, que são os pneus, o lixo hospitalar, que existe uma lei, inclusive municipal, onde os consultórios, a própria prefeitura, os postos de saúde, o lixo hospitalar gerado nesses locais é coletado por uma empresa, salvo engano, ainda é a de Poços de Caldas, que é a LED Reciclagem, que incinera esse lixo. A questão dos lixos eletroeletrônicos, pilhas, baterias, esse tipo de coisa também não é descartado no local, mas como a engenheira ambiental, né, a Vanessa, disse aqui, o lixo hoje ele não recebe um tratamento, uma disposição final aqui em Guaranésia adequada, ele apenas é jogado no local, até, vamos dizer assim, aterra-se esse lixo, mas enterra, né, na verdade, o lixo, porque o aterrar é você disponibilizar ele no solo ambientalmente da maneira correta, com mantas de impermeabilização e tudo mais. Aí já seria o aterro sanitário. O aterro sanitário. Inclusive, Antônio Cláudio, só a critério de informação também, eu tive notícia uns tempos atrás, agora, poucos meses, no estado de Minas, no jornal, o governo japonês já esteve em visita aqui em Minas Gerais esses dias, porque a longo prazo pretende-se, e alguns países já o fazem, fazer a total incineração do lixo. Já é uma outra tipo de tecnologia e que vem para superar a questão do aterro controlado também, que é uma notícia que eu vi no jornal esses dias. Tá, mas a gente precisa primeiro fazer a reciclagem, né? E só o que realmente não tem mais jeito, aí sim faz essa etapa, né? Essa seria uma última etapa, sim, né? Sim, inclusive a Vanessa chamou atenção para um dado extremamente importante, que antes de qualquer município aderir a um aterro controlado, primeiro nós precisamos remediar, né, os lixões e os aterros controlados de todas as cidades que pretendem contratar, sim, o serviço com essa empresa, né? Não é simplesmente abandonar o nosso lixão, porque ele vai continuar tendo problemas, e aderir a uma nova forma de destinação do lixo. E o município realmente, Antônio Cláudio, ele tem que ter esse plano de gestão integrada de resíduos sólidos, que é uma condição sine qua non da Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde o município deve elaborar a sua política municipal de resíduos sólidos. E eu tive a oportunidade de cobrar isso do antigo prefeito ao longo dos 8 anos em que lá estou, e logo nos primeiros meses de mandato agora, já cobrei isso do Laércio também, porque eu entendo que não tem como a gente falar em aterro antes do município resolver o problema do seu lixão e ter uma política que trace regras para o funcionamento de um aterro em Guaranésia. Até porque nós emitimos uma declaração, a prefeitura emitiu uma declaração, depois a gente pode até explicar que foi mediante juízo também, emitiu uma declaração para a MZB, dizendo que no município não há leis contrárias a esse tipo de empreendimento. Mas por que que não há lei? Porque o município não legislou nesse sentido. E nós já tínhamos que ter legislado, principalmente sabendo da intenção da implantação desse aterro aqui. Porque senão, o município não cria regras. E esse tipo de coisa, a gente sabe que lixo hoje é o negócio do futuro, dá dinheiro, né? Então tem que ter regras. O prazo final era 2014, né? Não era? Para o fim dos lixões, pressões políticas de prefeitos, o governo federal foi adiando, mas o prazo já se venceu, sim. Já se venceu, agora o próximo, acho que é em 2021, acho que agora é o prazo final que deram. Eu acho que é o prazo final que deram, acho que é 2021. Eu preciso pesquisar. Parece que sim. Mas então a gente não tem um plano. Não. Primeiro, a gente precisa do aterro, Felipe. Precisa. A lei fala que o aterro controlado é a opção ambientalmente adequada. Tá. Isso é, o que é gente, claro. Então a gente precisa desse aterro. Precisamos, até porque se não tomarmos essa providência, o Ministério Público vai cobrar os prefeitos. Tá. Só que antes da gente ter esse aterro, a gente precisa de ter o plano. Precisamos ter um plano municipal de resíduos. Inclusive, nos meus estudos agora recentes, um órgão que presta assessoria jurídica para a Câmara, eu preocupado com essa questão de Guaranésia voltar a receber lixo de outras cidades, eles colocaram que a gente pode, não tendo esse plano, acrescentar na lei orgânica do município, porque o município já vai receber, ao tratar o aterro, a reversão do ICMS ecológico, né? que é um benefício verde para aqueles municípios que cuidam do seu lixo da maneira ambientalmente adequada. Mas nós vamos receber lixo de um tanto de cidades se isso vier a acontecer. E qual que é o ganho que o município vai ter? Ao meu ver, nenhum. O ICMS é pequeno mediante ao impacto ambiental que nós vamos sofrer. Então eles sugeriram, por exemplo, a cobrança de taxas da prefeitura mediante as outras prefeituras como fator limitador e até o impedimento do município receber lixo de outras cidades vizinhas. Por isso que eu acho importante o executivo legislar nesse sentido, porque senão nós, vereadores, mediante a ausência de lei municipal feita pelo executivo, vamos passar, vamos dizer assim, o carro na frente dos bois, vamos começar a legislar sobre o assunto. Então, isso tem que partir do executivo. Sim, mediante diálogo com a população, audiência pública, conscientização ambiental, conscientização em termos de saúde pública, isso é muito importante. É viável, eu não sei se você tem isso, no programa que o Silvio Dias participou aqui, eu fiz essa pergunta, ele disse que não seria viável apenas o município de Guaranésia receber esse lixo, por isso que um consórcio seria a melhor forma. Você vê desse mesmo jeito, dessa mesma maneira? Então, Antônio Cláudio, eu acho que para a gente responder esse tipo de pergunta, eu acho que demanda um embasamento técnico e um embasamento orçamentário em termos de números, né? Eu tenho conhecimento de diversos municípios que têm a sua usininha de triagem. Por exemplo, não sei se hoje ainda funciona, porque faz muito tempo que eu fui. Jacuí tinha um esqueminha muito bacana de tratar lixo lá. Um balcão em que se fazia um galpão, perdão, em que se fazia a triagem, a separação do lixo eletrônico, do lixo reciclável, a prefeitura comercializava, ganhava dinheiro com isso, ganhava com o ICMS também, depois o lixo orgânico caía numa caçamba, ia para um terreiro, se decompunha, né, virava, vamos dizer assim, adubo orgânico, existia vale específica para, vamos supor, para questão de animais, tudo aprovadinho certinho. Eu acho que não há problemas financeiros em municípios gerirem o seu lixo sozinho. Vamos dizer assim, cada um no seu galho, cada município cuidando do seu lixo. Eu acho que não há não, e acho que quem defende que o município não tem dinheiro tem que provar, né? Tem que provar que o município não tem condições. Até porque as leis federais e estaduais dão incentivo financeiro para os municípios que assim o fazem. E a época em que estive em Jacuí, o secretário me mostrou através de planilha. Eles gastaram, vamos usar um valor hipotético, R$500 mil para construir um aterro. Esse dinheiro eles conseguiram através de recurso federal, um exemplo. Tá. O funcionamento do aterro, o que eles recebiam de ICMS ecológico e com a venda desses produtos, pagava o funcionamento e a folha de pagamento daqueles funcionários que lá trabalhavam. Então eu acho que isso é um pouco meio que desculpa de gestor que não assume a bronca. Então você acha que a gente tem condições, o Guaranésia tem condições de manter o seu aterro? Acho, mas dentre o Felipe achar e provar isso no papel, né, eu acho que compete aos gestores aí que fazem tal alegação provarem que o município não tem condição, e se provarem, a gente, como todo cidadão que erra, volta atrás na afirmação, né? Uma das grandes questões, Felipe, que são levantadas aí nas redes sociais e aqui no meu programa durante a semana, é, primeiro, essa questão de muitas cidades trazerem o seu lixo aqui para Guaranésia. Cada um fala o número de cidades. Um fala 8, outro fala 10, outro 11, outro 14, 15, enfim. Uhum. São várias cidades. Não é nem duas nem três. São mais de 10 cidades aí que devem trazer o lixo para a cidade. É, e outra questão também que o pessoal sempre levanta aqui no programa é o local onde essa empresa estaria instalada, que seria um grande problema também. Sim. Você está acompanhando esse projeto, inclusive visitou o local lá, os vizinhos. Sim. É um local inapropriado para instalação? Então, o que aconteceu foi o seguinte, para a gente fazer uma retrospectiva histórica do pedido da empresa. Desde o início, lá em junho de 2016. Junho de 2016, do ano passado. Eles entraram com um pedido na prefeitura, porque dentre os requisitos para que a SUPRAM autorize a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operamento de um aterro em um município, dentre os requisitos existe um documento que é uma declaração do prefeito declarando que o município, que no município não há impedimento em termos de leis para funcionamento desse tipo de aterro. Em 2006, a prefeitura entrou, junto ao prefeito João Carlos, a MZB, a empresa entrou, né? E o prefeito, baseado numa deliberação do CODEMA, que é um órgão, apesar de ser popular, né? De consulta popular, mas é um órgão que é composto por... tem advogado, tem especialistas em meio ambiente, biólogos, né? Eles fizeram uma deliberação elencando, não de forma técnica e com, vamos dizer assim, com citações de artigos de lei, os problemas que tem naquela área. Então citaram, por exemplo, que a Copasa, numa possível falta de vazão no Ribeirão Santa Bárbara, poderia vir a captar água no Ribeirão Bebedouro, que passa a X metros desse local. Citaram que aquele aterro é vizinho de áreas de café certificado, o que poderia prejudicar esse tipo de empreendimento, desvalorizar o café por estar vizinho de um aterro. Citar a questão das perfurações para análise do solo, que a lei exige e que a empresa não teria feito da maneira conforme pede a lei. E vieram elencando uma série de problemas, o que motivou o prefeito, o então prefeito, a negar essa declaração. Negando, isso ocorreu agora no final do ano, creio eu, em junho. Aconteceu a empresa junho. Entrou na justiça com um pedido, uma ação de obrigação de fazer, com um pedido de tutela antecipada, para que juridicamente a prefeitura desse a declaração, porque a empresa entendia que não havia motivos do prefeito negar e que a declaração do CODEMA não tinha, entre aspas, cabimento. A juíza deu este ganho de causa para a empresa logo no final do ano passado, e salvo engano, eu estou com um processo lá, preciso só checar essa informação. A prefeitura, gestão 2013-2016, pediu uma prorrogação de prazo, o que esta veio a calhar no início do mandato do prefeito Laércio, e o Laércio não deu porque ele quis, isso é importante que se diga, foi uma determinação judicial para que saísse essa declaração. A declaração saiu, a empresa de posse dela, com o EARIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, e o Relatório de Impacto Ambiental, deu entrada no pedido de licença prévia 01248/2017, e da licença de instalação 001/2017, foi a primeira licença protocolada na SUPRAM em 2017, você vê pelo número do protocolo, para que se defina a implantação ou não do aterro no local. Então, o que eu penso? Se nós temos um documento do CODEMA Municipal que elenca problemas e temos do outro lado um estudo da empresa que defende que não há problemas, compete a nós, não só cidadãos, mas enquanto estivermos autoridades, checar esse tipo de informação, entendeu? Porque se levantou problemas, nós temos que checar e ver se esses problemas de fato existem, e se existirem, trabalhar para que esse aterro não aconteça nesse local. defendendo que o aterro, sou favorável ao aterro, porque a lei assim o faz, né? Talvez o problema esteja no local. Sim. Talvez. Talvez. Então, é nisso que eu estou me debruçando junto com todos os vereadores. É bom que se diga que todos os vereadores abraçaram a causa quando a gente comentou, quando a gente trouxe o pessoal da MZB para um bate-papo informal na Câmara, e todos os vereadores, inclusive, assinaram esse pedido de audiência pública, estão todos interessados sobre o assunto, todos querendo discutir da melhor forma e esclarecer a população. Porque a gente vê e a gente acaba ficando, né, Antônio Cláudio, preocupado com as informações, você até havia citado, um pouco deturpadas nas redes sociais, né? Onde já se viu trazer lixão de tanta cidade para Guaranés? Não é bem assim. Eu, Felipe, tenho o meu ponto de vista, porque eu acho que o Estado é totalmente falho nesse tipo de fiscalização pós-instalação. É. Enquanto vai instalar, é tudo uma beleza, o processo é burocrático, o Estado exige. O projeto, depois, Felipe, eu fico com medo, porque na teoria... Porque o projeto da empresa, com quem eu já conversei e já vi o projeto, é maravilhoso. Não, tem até borboleta voando, se bobear, em cima do lixo. Fantástico, né? Não é nem mosquito, é borboleta. Mas e aí o problema é depois, né? A gente teve uma prova de ontem que não funciona a fiscalização no Brasil, né? Operação Carne Fraca da Polícia Federal, né? Mostrou muito bem que é a fiscalização. Sim, e a preocupação tem que ser essa mesmo, porque depois quem sofre somos nós, cidadãos guaranesianos, com o impacto ambiental que a gente pode vir a herdar, né? Então, a gente chega aqui em conclusão. A gente precisa chegar numa conclusão desse bate-papo, Felipe. A gente precisa do aterro sanitário. Precisamos. Mas não podemos aceitar, então, esse aterro sanitário seja que venha lixo de outras cidades. A minha opinião é essa. Claro, a sua opinião. Porque, por experiências passadas no nosso município, comprovou-se que não há fiscalização, que o lixo foi depositado de qualquer maneira aqui e nós recebemos um passivo ambiental muito ruim. Mas, o que eu acho? Se a prefeitura tem intenção de contratar esse serviço com essa empresa particular, e é bom que se diga que à época as prefeituras se uniram para tratar o lixo, e hoje é uma empresa que vai oferecer esse serviço para diversas cidades, se a prefeitura de Guaranés assim pretende, primeiro ela tem que preocupar em ter uma política municipal para remediar aquele lixão, e para definir regras para a vinda desse aterro para cá. E não simplesmente contratar o serviço, eu lavo as minhas mãos, o Ministério Público não vai me amolar mais porque o meu lixo eu estou mandando para uma empresa privada e quem tem que prestar esclarecimento é ela. Eu acho que não pode ser assim. Eu acho que tem que ter regras simultâneas à realização de um trabalho de educação ambiental, educação em termos de saúde pública, de benefícios financeiros, tributários que o município passa a ter com esse tipo de tratamento de lixo, para com toda a população. E não fazer assim, contrata, funciona e o problema não é do município, porque quem fiscaliza é o Estado. Eu acho que não pode ser assim. A gente precisa de fazer isso um pouco a toque de caixa. A gente tem que fazer isso de forma rápida, porque senão vai ficar igual a questão do tratamento do esgoto. Precisa. Você se lembra do tratamento do esgoto? Ah, não, vamos fazer uma autarquia no município, Copasa autarquia, até hoje não saiu. Esse tipo de assunto, não é? Todo mundo tira da reta, né? Sim, fala claro. Que é tratamento de lixo, tratamento de esgoto, vereador à época não queria mexer. Capaz que eu vou votar o esgoto porque eu vou perder voto. Não, gente. A gente precisa debater isso. O voto não tem nada a ver com isso não, isso aqui é a nossa cidade, é o nosso meio ambiente, nós temos que nos preocupar com isso. Por isso que eu, às vezes, o pessoal não gosta do que eu falo, mas eu encaro os problemas como eles devem ser encarados. E o que acontece? Essa audiência pública que a gente pediu, um dos motivos, e eu estou tentando trabalhar nesse sentido, é de checar essas informações que o Codema nos passou para apresentar oficialmente na audiência pública. Porque que a deliberação que permite a audiência pública fala? Que a SUPRAM vem até o município junto com a empresa e a empresa é obrigada a explicar à população, num linguajar menos técnico, qual é o projeto dela. E também fala que a oportunidade adequada para a população, autoridades apresentarem documentos, fazer alguma sugestão, alguma crítica, é nessa audiência. Então nós vamos, estamos correndo atrás do tempo, estamos trabalhando, já estive na SUPRAM uma vez que eu queria tirar a cópia do processo todo, só que o processo tem mais de 600 páginas e muitas plantas dessas de engenharia, e foi humanamente possível num dia só eu conseguir fazer isso. E tem um contato, um advogado, um amigo meu em Varginha, que conversou com a diretora-geral essa semana lá, e parece-me que verbalmente, ainda não tem nada de oficial, que ela vai disponibilizar a cópia em arquivo digital. Inclusive, uma fácil. Coisa que eu achei um absurdo. O Estado não permite esse tipo de cópia. Você tem que ir lá tirar xerox. Mas como é que você vai tirar xerox num tanto de coisa? Né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, não se pode. Então, esse pedido de Guaranésia, nosso agora, dos vereadores, inclusive, pode ser que faça com que a Supram mude essa metodologia de trabalho deles. Ô Felipe, mas então essa audiência pública, como você disse, foi feito pedido aí já 30 dias atrás, né? Quase 30 dias atrás? Sim, sim. Tá acabando o tempo. Você acredita que sai essa audiência pública? Tem que sair, porque senão, inclusive, eu acho que compete a nós que fomos os requerentes da audiência demandar em juízo contra a Supram. Então deve sair. Deve e tem que sair, Antônio Cláudio. Inclusive, no prazo de 15 dias, deve acontecer a audiência pública ou no prazo de 15 dias? Devem agendar. Deve agendar. Aí eles podem agendar lá para o mês de junho. Mas a lei fala que a audiência pública, e inclusive num e-mail o advogado da Suprema respondeu, ela tem que ser realizada antes de que se autorize, através da licença de instalação e da licença prévia, a empresa a começar a mexer no terreno. E vão dizer, eles não podem estar mexendo lá agora. Se estiver mexendo, tem que denunciar porque está errado. Eles têm que aguardar essas licenças e a audiência. Inclusive, Antônio Cláudio, um dado interessante também que eu vou fiscalizar e vou levar a questão junto à Supram é a questão dos aeroportos. Que a princípio eu achei que era bobeira, questão de urubu, esse tipo de coisa, mas não é. Hoje, a Supram dando essas licenças, existiu uma alteração na lei do Estado que a empresa deve submeter o seu pedido, salvo engano, a um órgão que chama CONAR, que é Conselho Nacional Aéreo, alguma coisa nesse sentido, porque existe uma metragem, uma quilometragem, em que se não pode ter aterro perto de aeroportos. E nós temos aqui Guaxupé, que não faz voos comerciais, não é isso? Mas faz voos. Então, tudo isso eu acho que compete a nós cidadãos, a nós autoridades. E essa audiência, ela pode acontecer mesmo Guaranésia não tendo esse plano aí municipal de resíduos sólidos. Ela vai acontecer. E aí depois disso a gente tem que ter esse plano. Isso. Inclusive eu cobrei, acho que em janeiro ou fevereiro, através de indicação, o prefeito, para que envie à Câmara não só o plano, a política municipal de resíduos sólidos, mas o plano municipal de saneamento básico. E agora, a prefeitura, acho que preocupada com a questão, soltou uma nota oficial, nas partes, e que eles, no finalzinho, eles elencaram aí que vão enviar à Câmara isso aí, né? Eu tô aguardando. A nota diz o seguinte: a prefeitura de Guaranésia comunica que uma empresa privada solicitou uma declaração sobre a legislação ambiental municipal para que pudesse iniciar um processo de licenciamento ambiental junto ao Copan, averiguando a possibilidade de instalação de uma usina de tratamento e reciclagem de resíduos sólidos, lixo. Uhum. Porém, é importante que fique claro que isso não significa autorização para funcionamento no município. Esse pedido sequer foi feito à prefeitura. O governo municipal informa que nenhuma decisão sobre a instalação ou não, caso venha existir esse pedido, será tomada sem prévio e amplo debate com a comunidade. A prefeitura reafirma seu compromisso com a proteção do nosso meio ambiente e, para isso, ainda esse ano iniciará em toda a cidade e o Poder Legislativo um debate sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos. Né? Sim. É isso que você está aguardando, sim, e isso que a gente espera. E uma coisa, Antônio Cláudio, partindo para a questão da eu não faço politicagem, mas vou falar que isso é uma sacanagem que faz, porque eu acho o seguinte, Antônio Cláudio, não é porque eu sou situação, que eu apoiei o Laércio, que eu vou continuar apoiando, que eu acredito, que eu não posso me manifestar acerca de certos temas e ser contrário, né? Óbvio. Inclusive, mas o Felipe tá indo contra, tá falando isso, tá falando, não, gente, eu acho que é o meu papel, eu sou cidadão, inclusive eu tenho que tratar isso com transparência, com seriedade, não ficar de recadinho, não ficar fazendo politicagem, tem que fazer da maneira como tá sendo feito, né? É audiência, é manifestar o nosso descontentamento quando a gente não tá contente com alguma coisa, porque usam muito desse artifício, né, pra colocar fulano contra ciclano, e esse não é o intuito, né? Como você disse, esta parte da nossa entrevista eu não estou aqui não só como vereador, né? Mas como um cidadão preocupado com o meio ambiente do município. E é bom que toda a população se preocupe e participe desse debate, né? Sim, de suma importância. Se fala muito no Facebook, mas a gente tem que ficar atento que Facebook não chega a todas as pessoas, né? Sim, chega a uma parte, e até uma parte bem pequena da população. Não são todas as pessoas, os 20 mil habitantes, vamos imaginar uns 11 mil adultos, que tem uma página no Facebook, né? Tem um perfil no Facebook. Então, a maioria das pessoas não tem. E é por isso que é bom a gente debater na rádio, através de audiências públicas. É muito bom que essa audiência pública realmente seja amplamente divulgada aqui na Pássaro da Ilha, na Rádio Nova Guaranésia, na Rádio Comunitária, através de propaganda volante, sim, nos jornais, né, para que chegue até todas as pessoas, que seja realmente feito um amplo debate sobre esse assunto. Sim, inclusive surgiu uma polêmica nas redes acerca de uma pergunta do Alô Bom Dia, que eu não me lembro a qual, né? A respeito da participação da população na Câmara ou não, né? É o que a gente cobra, né, Antônio Cláudio? Você me conhece há 8 anos que, enquanto presidente, tentei fazer também. É lógico, hoje o pessoal está cobrando a transmissão por Facebook. O presidente precisa dar um jeito lá de fazer isso aí. Fazer. Eu não, meu celular não aguenta nem bateria para isso, mas tem meios da população assistir. Porque o que a gente fica, não sei nem se é chateado, que hoje eu consegui, com 8 anos ali, eu consegui entender a população, respeitar a opinião. Mas tem gente que critica, mas não sabe nem que... É, o que eu sempre falo aqui, às vezes o pessoal critica os vereadores... Não acompanha a reunião, não sabe a atuação do vereador, é difícil. O pessoal fala mal, mas não conhece muito bem como é que é o trabalho, né? Felipe, o Mano Rap tá te mandando um abraço aqui, a Vanusa Franco também tá te mandando um abraço. Um abraço, Mano, Vanusa. Deixa eu ver quem mais aqui, o Reginaldo. Bom dia, Antônio Cláudio, não seria viável cada cidade com o seu lixo? A gente até falou sobre isso aqui, Reginaldo. Um abraço, muito obrigado aí pela sua participação, né, Felipe? De acordo com o que você falou, na sua opinião, seria viável, né? Cada cidade agora, com seu problema. Cabe a todos nós participarmos desse debate e realmente ver se é viável, se não é viável. E é o que eu falei para a empresa, eu falei assim, eu sou contra lixo de outras cidades, mas se vocês vencerem o braço de ferro, claro, eu vou trabalhar e ser parceiro para que vocês façam da maneira correta. Correta, e a gente vai ter que fiscalizar muito. Né? Como eu disse agora há pouco, vimos ontem como funciona a fiscalização no Brasil, com o carne fraca, a operação hoje carne fraca. Vai ter bem menos churrasco. Vai, né? Hoje vai. Intervalinho comercial, voltamos já. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Muito bem, o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. A gente usou o primeiro bloco aqui, que foi bastante extenso aqui, para falar sobre o aterro sanitário. É claro que não dá para chegar numa conclusão. A gente vai realmente precisar de ter esse debate com toda a população, mas eu acho que já colocamos o assunto, pelo menos aqui, um pouco mais claro para todos, né, Felipe? Para não ficar esse diz que me disse aí no Facebook, muita gente falando bobagens, muita gente, é claro, falando coisas sérias, mas a gente vê muita bobagem. Sim. Pelo menos podemos esclarecer um pouco dessa questão. Esclarecer, tornar mais público, né, para que a população também estude o caso e cada um tenha a sua opinião formada. Agora eu não posso deixar você vir aqui no programa e não falar sobre o 13º salário dos vereadores. Vamos lá. Que é outra polêmica que surgiu aí nos últimos dias. Sim. Aqui na nossa cidade. Você já fez o seu pedido lá? Já requereu o seu 13º salário retroativo, Felipe? Todos os vereadores. Todos? Da gestão passada, os 11 vereadores, 4 na primeira etapa e 7 nesta última, fizeram o pedido mediante as resoluções legislativas que são de 2012, que asseguram esse direito, né? Mas o que o pessoal fala é imoral, Felipe. Sim, Antônio Cláudio, o que acontece? Acho que em maio de 2012, a Câmara fez uma resolução, que foi aquela questão do aumento do salário dos vereadores, com a previsão no artigo 5º, eu acho, da questão do 13º. Depois, no final do ano, mediante uma orientação do Ministério Público, suspendeu-se, né, esse pagamento até que fosse julgado no STF, que é a Suprema Corte, né, em termos de direito e de julgamento no Brasil, onde não cabe mais recurso, um recurso extraordinário que legislava sobre esse sentido, e esse recurso foi julgado favorável e a repercussão é geral, né, que é um termo técnico que se usa, onde se repercute a todos os municípios, né? Então, em sendo direito adquirido, né, a gente fez o pedido e eu, para ser sincero, acho que esse assunto pela nova Câmara, já existem inclusive manifestações nas redes sociais, um ofício protocolado. Acho que nós 11 devemos, né, sentar, conversar e definir se isso vai vigorar ou não de agora para frente. E o patrasmente, como se diz na linguagem popular, né, eu acho que é um direito meu, que eu não abro mão, E a questão da moralidade, até existe, acho que sugestões, eu não li o ofício todo, mas sugestões para que a gente faça doação do dinheiro. Eu acho que é uma hipótese também que pode ser estudada, encarada com tranquilidade, mas acho que a questão da população estar se manifestando sobre esse assunto, como se manifestou também com relação ao salário dos vereadores, contribui para a presença na Câmara, contribui para a moralidade dos atos, para que através de pressão... Mas não adianta muito a presença da Câmara lá se vocês não votam a favor do que o povo quer. Depende, né? Antônio Cláudio. A questão do salário, eu já me manifestei. Já, a gente já falou bastante sobre isso aqui no programa. Porque eu acho que, para fazer o que eu fiz aqui hoje, questão do aterro, por exemplo, eu acho que a gente tem que ter independência, né? Claro. O parlamentar tem que ser bem remunerado para ele não ficar submisso a favorzinho de prefeito, para ele não se corromper. A questão do 13º é um outro problema. O para trás já é direito adquirido e todos pediram. Cada um, de acordo com a sua consciência, vai decidir o que vai fazer. O para frente... Você, por exemplo, vai doar? Uma parte eu acho que posso doar, sim, ainda não sei. Partezinha de uns R$500. Nada, como bom cidadão, tudo, como bom brasileiro, todo mundo tem contas a pagar, né, Antônio Cláudio? Mas uma coisa eu quero deixar claro, que eu até comentei isso aqui durante o programa. Uma coisa a gente falar do dinheiro que os outros vão receber, uma coisa se a gente estivesse no lugar, né? Sim. Será que se você, ouvinte, estivesse no lugar e estivesse lá, vai cair na sua conta R$16 mil, você abriria a mão? Pense sobre isso, né? O que eu acho complicado, Antônio Cláudio, é assim, a política no Brasil está uma porcaria, a cada dia novos escândalos, em municípios também, sabe? A Câmara de Guaranésia, com exceção desse assunto que a gente diverge um pouco, você sabe, você acompanha, é uma Câmara bacana, é uma Câmara atuante, é uma Câmara que tem uma resolução de diárias transparente, todo mundo tem acesso, não tem sacanagem. A gente realmente trabalha, cada vereador à sua maneira. O que eu acho ruim com relação a esse tipo de tema é que as pessoas misturam, sabe? Xinga vereador de bandido, disso, daquilo. Peraí, né? Eu sou pai de família, estou há 8 anos na vida pública, tenho intenção de continuar também, de dar minha parcela de contribuição, já fiz muita coisa para o município. E aí a pessoa vem e denigre. O desrespeito, né? Que isso não é pode ruim. Acontecer de jeito nenhum. Eu acho que o lugar para debater é lá na Câmara, é como... Sementes do Amanhã faz, vai lá, protocola um pedido, dialoga, conversa, é o que você fala pra mim. Nesse assunto eu discordo de você, filho, mas acho que você atua... Temos várias discordâncias, mas um respeita o outro, né? Eu não acho o Felipe o melhor vereador do mundo, como o Felipe não acha o Antônio Cláudio o melhor locutor do mundo, e a gente se respeita, mas mesmo assim a gente se respeita. Sim, né? Sim. E a gente compartilha de algumas ideias, é claro. Sim, e vamos tratar desse assunto, acho que de uma maneira... Pelo menos quinhentinho lá vai doar pra alguma instituição. Olha, Antônio Cláudio, mais. Mais um pouquinho. Mais. Não sou demagogo, não. Eu acho que nunca fui. E agora a questão do 13º dessa gestão. Você toparia abrir mão dele, Felipe? Topo, mas eu acho que é um assunto que a gente tem que sentar. Mas o seu lá voto, por exemplo, voto. Acho que tem que ser unânime. A gente tem que sentar, conversar todo mundo, decidir. Até porque o pessoal usa, né, de má fé, de politicagem para deturpar. Então acho que é um assunto que, se os 11 decidirem que não abre mão porque é um direito, eu também não abriria. E o que acontece em termos legais, vamos dizer assim, né? A lei que criou o 13º em Guaranésia obedeceu o princípio da anterioridade, o princípio da legalidade, tem orçamento para isso, a Câmara é independente orçamentariamente da Prefeitura. E eu acho que o doutor Érico foi pontual, né, nos esclarecimentos, tanto aqui na rádio quanto na Câmara. E eu acho que tem que ser assim. Quem sabe, a partir deste tipo de assunto polêmico, a população começa a frequentar mais a Câmara e acompanhar os vereadores de perto. Eu tive uma senhora que esteve nessa última reunião, que saiu lá fora e falou assim, eu não gosto muito do Felipe não, mas ele é bom vereador. Por quê? Vai lá, conhece o trabalho, vê o que a gente está fazendo. Eu acho isso importante. Até porque as pessoas fica só o diz que me diz. Se interessem mais por política. A gente tem aqui durante a programação semanal a participação do Amauri Júnior, que é um grande jornalista lá da Folha da região de Muzambinho. E ele me disse que em Juruáia, Monte Belo e uma outra cidade que agora não me lembro o nome, eu acho que é Areado, a população acompanha. acompanho as reuniões. Em cada reunião tem cerca de 50 pessoas na Câmara. Uhum. Aqui em Guaranésia, eu acho que a primeira vez que a Câmara ficou lotada, depois de bastante tempo, foi agora, na última reunião de terça-feira, e claro, naquela reunião da questão do, da redução do salário do ano passado, foi, que estava em outro lugar também, não dá para a gente ter uma comparação. Mas foram as reuniões que mais deveria ter, né? Acho que será pelo menos umas 30, 40 pessoas em cada reunião. É, né? É um assunto desse, uma audiência pública do lixo. Tem que lotar. Felipe, na última reunião, já pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo, teve a questão da criação das secretarias, né? De secretarias aí. Vai aumentar os gastos, não vai aumentar os gastos? Você é a favor, você é contra? Como é que ficou essa questão, Felipe? Então, eu votei contra, né, o projeto de lei complementar número 3 de 2017, que pretende transformar, né, os até então departamentos municipais em secretarias municipais. A princípio, Antônio Cláudio, eu votei contra devido ao entendimento jurídico meu, Felipe, particular sobre o assunto, de que 3 ou 4 artigos da lei não estavam em concordância e com a constitucionalidade que se exige um projeto, né? Que foi a questão da criação dos cargos de chefia, de PROCON, CPD, Pronto-Socorro, Estradas Rurais, que eu entendo que em determinados cargos como o CPD e o PROCON, esses chefes que vão lá estar a partir de agora não exercem efetivamente a função de chefe, como manda a lei, até porque a lei fala que para exercer, né, no corpo técnico dessa determinada pessoa tem que ter os seus subordinados, e eu não me recordo de ter funcionários no PROCON ou no CPD que esse chefe vai passar a exercer uma função de comando. Não tem. Inclusive, já existem julgados, né, decisões que prefeitos tiveram problemas. Então, no sentido de preservar o prefeito, eu defendi esse ponto de vista. O outro foi a questão da livre demarcação dos cargos, onde também eu acho que não é lícito deixar ao critério do prefeito determinar livremente qual cargo será de livre provimento e qual será restrito, entendendo que é a lei que cria aquele cargo que deve definir nela qual é a forma de provimento. A terceira questão, até uma emenda do vereador Donizete, é a questão da irredutibilidade de vencimentos, em que se transforma o cargo de diretor de cultura em diretor de divisão e mantém-se o salário. Eu acho ilegal, por quê? Porque muda-se o nome do cargo, muda-se as atribuições do cargo, então o correto seria exonerar o diretor de departamento, porque esse cargo não existe mais, e o nomeá-lo. Isso vai fazer com que o salário dele caia de 4 para R$ 2.000. Ah, mas aí o prefeito vai ter problema. Ué, mas ele vai ter que cumprir a lei. E também a questão do PROCON, que eu votei a favor da emenda do Donizete, que nós fomos voto vencido, que eu achava prudente também de ser advogado. Mas ontem eu tive uma conversa com o prefeito Laércio acerca do segundo assunto e também sua pergunta, de aumentar gastos ou não. A lei aumenta. Ela aumenta aí, está lá na justificativa do projeto, R$ 200.000 por ano a criação desses cargos. São 7 cargos a mais, né? Acho que 6 os 4 7. Chefes, acho que mais 1 ou 2. Mas na prática, o prefeito preocupado com essa questão e me mostrou ontem, através de números, que o remanejamento que ele vai fazer um aproveitamento daqueles servidores do quadro em determinados cargos, que na gestão dele não vai gerar aumento de gastos, entendeu? Então isso vamos dizer assim, uma espécie de um compromisso, ele me mostrou que não vai gerar, e a gente assim espera que aconteça, mas também, né, nada impede que no futuro, e ele se colocou bem aberto a isso, e isso é um elogio que eu tenho que fazer, porque nos últimos 8 anos eu sofri muito com essa questão, né, de não ter esse diálogo e essa abertura que o Laércio está dando aos vereadores nas gestões anteriores. Se vocês acharem que deve-se mudar a nomenclatura do cargo, manter, tal, a gente manda para a Câmara sem problema. O pessoal entender aqui, vai ser mais ou menos como funciona em Guaxupé, né? O Marcos Buled, por exemplo, que vem sempre aqui no programa, ele é secretário de Cultura, Esporte e Turismo. Uhum. Então, aqui em Guaranésia, teríamos um secretário de Cultura, Esporte e Turismo, sim, e teríamos um chefe de cada um desses setores. Um chefe para cultura, um chefe para esporte. Sim. É isso, né? Um diretor de divisão. Sim. Seria isso, né? Sim. A grosso modo, para o pessoal entender. Eu acho que a nova administração vem com muitas novas ideias, muitas mudanças positivas. Então, esse volume de projeto de leis que chegou na Câmara nesse início agora, né, que a gente está trabalhando, eu acho que a gente precisa ter calma, então, estudar melhor, analisar, levar sugestões ao prefeito, teve dois projetos que não tiveram êxito, porque a prefeitura entendeu que em certo ponto a gente tinha razão, e eu acho que é assim, né? A gente sendo parceiro, conversando, tendo diálogo, que a gente vai aprimorar e conseguir melhorar as leis no município. É, e eu conversei com o Laércio essa semana, e em breve ele vai estar aqui no programa, inclusive respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. Felipe, quero agradecer demais a sua participação. A Vanusa Franco disse aqui que é um direito e não abriria mão de jeito nenhum desse dinheiro, viu? Está dizendo aqui a Vanusa. É, olha, Antônio Cláudio, a maior parte dos ajudantes gerais da prefeitura ganham menos do salário mínimo e dizem que a insalubridade... É, pode compensar o salário, mas não é justo tirar a insalubridade para cobrir a diferença do salário mínimo. E agora os vereadores vão receber o 13º, fala sério. Essa questão do salário base do servidor ser inferior ao mínimo, Antônio Cláudio, é importante que se diga que não é o prefeito que quer isso, não. Isso é uma previsão constitucional, onde o salário base do servidor acrescido dos seus benefícios, este sim, deve se equiparar ao salário mínimo. Apesar de eu ser contrário, eu acho que o salário base tinha que ser igual ao mínimo, e a partir do base o servidor receber insalubridade, anuênio e tudo mais, mas infelizmente a lei não diz isso, e a folha de pagamento, o percentual da folha de pagamento do município não comporta que assim o seja. Felipe, valeu, muito obrigado pela participação. Hoje foi uma entrevista sem muito embate, né? Muito tranquilinha. Sim, foi bacana, Antônio Cláudio. Muito tranquilo, é bom quando pega fogo, mas valeu. Mas... E é bom quando a gente tem uma pessoa boa, né? Como o Felipe, para entrevistar, que a gente faz uma luta boa, mas sempre termina aí nos pontos, nenhum vence. Sim, no ponto, sim. Tá? Estamos aí para quando necessitar. Valeu, Felipe, obrigado, viu? Pegar fogo, Antônio Cláudio. Te agradeço, queria só aproveitar, desculpa alongar um pouco. Parabenizar a prefeitura por essa questão das casas populares que vão ter êxito em breve. A população é uma demanda que cobra muito tempo. O município não o fez nos últimos 8 anos. E também ontem, em conversa com o prefeito, estou muito confiante na questão dele estar propiciando doação de novos terrenos para as pequenas indústrias em Guaranese, para as pequenas indústrias têxteis, que são aquelas também que geram um número bacana de empregos no município. E já que quinta-feira é aniversário da minha esposa, queria mandar um beijo para ela, desejar parabéns, saúde, sorte, sucesso. Um beijo para minha filha Alice e para meus sobrinhos também, para Manuela, para o Guilherme, que estão lá ligadinhos ouvindo a entrevista. Valeu, Felipe. Seila Moraes está te parabenizando, Antônio Carlos Garcia também está te parabenizando aqui, a Simone Marques também está te mandando um abraço e está te fazendo uma pergunta aqui para você ver se consegue instalar uma academia lá na pracinha da rua Capitão Gabriel. O Felipe não instala nada, não executa nada, quem executa é o prefeito, mas você pode levar esse pedido, né, Felipe? Sim, inclusive acho que os vereadores Valtinho, Narciso Ferreira e Juninho ganharam agora uma academia. Vou levar o pedido a eles. Beleza, valeu, Felipe, um abraço. Um abraço, obrigado. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa